cabeça tá uma confusão. Não quero fazer nenhuma escolha errada. Oh, com ela é turbulenta a relação. Contigo eu tô bem, sem fazer nada. Eu tô a fim de ser mais pra você, te amar sem medo e sem culpa. Sem culpa. 100% do meu querer vou te dar, pode apostar. Relaxa que vai tudo se acertar. Não vamos precisar mais esconder. A gente só pode oficializar depois que tudo aqui se resolver. Eu já não posso mais me enganar. Busco a melhor maneira de dizer. Ela não vai gostar de escutar que eu tô chutando balde por você. Relaxa que vai tudo se acertar. A gente só pode oficializar depois que tudo aqui se resolver. Eu já não posso mais me enganar. Busco a melhor maneira de dizer. Ela não vai gostar de escutar que eu tô chutando balde por você. A cabeça tá uma confusão. Não quero fazer nenhuma escolha errada. Com ela é turbulenta a relação. Contigo eu tô bem, sem fazer nada. Eu tô a fim de ser mais pra você, te amar sem medo e sem. Pode apostar. Relaxa que vai tudo se acertar. Não vamos precisar mais esconder. A gente só pode oficializar depois que tudo aqui se resolver. Eu já não posso mais me enganar. Busco a melhor maneira de dizer. Ela não vai gostar de escutar que eu tô chutando balde por você. Relaxa que vai tudo se acertar. Mas esconder não. Depois que tudo aqui se resolver. A cabeça tá uma confusão.